jogo brasileiro é financiado em apenas um dia. Fantasy Flight anuncia Epic Company para Imperial Assault. E chegou a vez de Betrayal at the House of the Hill virar Legacy. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do podcast de notícias do Jogatina BG, o Jogatina BG News. Eu sou o Zabuzeta e vamos aqui começando o nosso podcast, lembrando que esse podcast é um complemento do nosso canal de notícias no Telegram. Lá no Telegram é só procurar @JogatinaBGNews, que você vai achar, só seguir o canal lá, que sempre a gente tá publicando, eu e o Thiago, a gente publica lá direto, um beijo pra você, Thiago. E você também pode aproveitar pra seguir o Jogatina BG em outras redes sociais. Você pode seguir no @JogatinaBG no Twitter, você pode curtir nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/jogatinabg. Temos nosso canal do YouTube, que tá voltando aos pouquinhos ali, né? Você pode então aproveitar e se inscrever lá no youtube.com/jogatinabg. Use também a hashtag jogatinabg. Aproveite lá pra compartilhar sua jogatina, colocando a hashtag nossa lá. A gente vai lá, comenta, compartilha, né? Como sempre. E por fim, temos nossos grupos no Telegram. Um dos grupos é o grupo de mercadinho lá do Jogatina, que a galera anuncia venda, troca, compra de jogos diversos. E o nosso grupo oficial, com mais de 200 membros lá, gigantesco, que é o Jogatina BG, onde a galera tá lá, sempre ativa, comentando direto muitas coisas. Então tudo vai estar linkado aqui abaixo na postagem. Em relação às novidades do Jogatina BG, tivemos essa semana um podcast sobre Kingdomino, esse jogo que a Paper Games tá trazendo aí, né, trouxe para o Brasil. Um excelente filler, uma delícia jogar, e tanto que eu aproveitei e fiz um gameplay no canal do YouTube do Jogatina BG, jogando uma variante solo dele, né, que tá lá no, que o pessoal postou lá no Board Game Geek, Dwindling Choices, muito legal, assim, bem divertido, você joga 10 minutinhos, né? E se você tá ouvindo esse podcast até no máximo ali umas 6 horas da tarde no dia da publicação, dia 23/11, você pode mandar perguntas pro Luquita, né, o Lucas Andrade lá do Meeplemanics, respondendo na nossa gravação que a gente vai fazer amanhã do Ficha do Jogador, o podcast de entrevistas do Jogatina BG, que vai ao ar na próxima quarta-feira. Então, se você quiser mandar as perguntas pro Luquita, vai estar linkado aqui embaixo pra vocês. Lembrando, essas perguntas serão válidas até às 18, né, às 18 horas ali, do horário de Brasília, no dia 23/11/2017, certo? Vamos aqui então para as notícias do nosso podcast. A gente separou notícias e muitos destaques relativo ao período de 17 a 23 de novembro de 2017. E claro, a gente começa com o nosso país maravilhoso, o Brasil. Eu vou tentar fazer uma coisa bem legal aqui agora, de preservar isso pelo menos, de avisar quais financiamentos coletivos de jogos nacionais vão estar ativos e quais atingiram metas, assim, só pra galera relembrar, né? Encerrou essa semana o financiamento lá da Redbox com o Die Die Die, com mais de 200% financiado. Então, parabéns ao Carlos Couto, né, o Kaká, e o Rômulo Marques aí pelo jogo. Então a gente vai ver logo, logo em breve aí um jogo pra vocês de petelecos nos dados. Também tá rolando campanha de Overdrive lá do Moita e da Bianca da Mob Studios em parceria lá com a Sherlock's S.A. Tem o Café Express lá da Potato Cat, que também tá rodando aí. Tivemos também o início da campanha dos Incríveis Parques de Miss Liz, da Dijon Jogos, que começou ontem e já tá mais 100%, então financiou em apenas um dia, né? Um jogo bem interessante, ele é um jogo de colocação de tiles e você vai alocando seus trabalhadores, vai usando questão de montar seu parque ali. Cada parque que cada jogador controla é um parque temático, é bem legal assim. E por fim, o outro financiamento que tá rolando também é do Meeple Haste, né, que teve toda uma campanha, entre aspas, polêmica durante o Facebook ali. Então todos esses links desses jogos vão estar abaixo aqui. E durante uma das transmissões lá dos amigos da Meeplemanics, um vídeo, na verdade uma live lá sobre as novidades deles, mas também aproveitou para fazer dois anúncios da Red Box, que serão dois jogos, um do Kinesia, que é o Scotten Totten, né, do Kinesia, e o outro jogo é o The Big Book of Madness, da Yellow, né, os dois jogos da Yellow em parceria ali que a Redbox vai publicar aqui no Brasil, certo? E o Renato lá da Geeks and Orcs pediu pra avisar que os jogos já previamente que participaram de eventos e tal, que foi o Arquimago, o King Row, tem previsão de lançamento, né? No caso do Arquimago, ele tá previsto pro primeiro trimestre de 2018, e o Kingdom Row, ele tá previsto pro segundo trimestre de 2018, né? Tem dois outros jogos que, acho que é o Space Zoo e outro jogo que eu não me lembro agora, me desculpe, mas que também deve ter em breve algumas novidades aí. A MeepleBR, lá no seu Facebook, ela publicou uma imagenzinha lá do Tiny Epic Galaxies, um dos melhores Tiny Epics, na minha opinião, já com a logo lá da MeepleBR. Então, logo logo teremos jogos pequenos épicos aí no mercado nacional pela MeepleBR. A Galápagos também, ela fez uma publicação lá pra dizer que saiu finalmente o card game lá do Bloodborne, aquele jogo baseado no Bloodborne, que é aquele jogo do PS4, né, da Sony, com a From Software. E esse é um jogo que muita gente tava na expectativa, um jogo de 3 a 5 jogadores, cada um vai controlar um caçador e vai atrás de matar os inimigos e enfrentar bosses, parece bem interessante. E por fim, aqui no cenário nacional dos board games, só um recado aqui, né, o professor Lúdico, o Bosculo, ele começou um projeto bem bacana, é um projeto fora da caixa, bem interessante, né, é um projeto que ele desenvolve com algumas crianças, elas vão jogando, vão desenvolvendo, então praticamente uma ação social bem interessante. Então pra quem quiser saber mais informações, se atualizar a respeito, curta lá a fanpage deles lá, né, do Fora da Caixa, ficou bem legal, então vai estar linkado abaixo. No cenário internacional, a gente começa, claro, com as notícias da Fantasy Flight. Ela publicou novidades ali a respeito da parte econômica do Civilization A New Dawn. E já também já avisou lá no seu Facebook que o lançamento ficou para essa sexta-feira, amanhã no caso, dia 24/11, o lançamento do novo Civilization, né? Não é uma nova versão, mas é um novo jogo baseado nessa franquia famosa aí de 4X e civilização, os jogos de computadores, né? Ela também anunciou uma coisa que muita gente tava aguardando faz muito tempo, né? Que é um app Companion, né? Um aplicativo ali que você pode usar para jogar suas aventuras no Star Wars Imperial Assault. Ele é bem na pegada do que o Descent tem, né? Com Road to Legends. E a ideia é que ele expanda essa parte assim pra você. Já que você tá enjoado das aventuras do Imperial Assault, você pode jogar de uma maneira agora bem diferente, que não precisa do Overlord. Você pode jogar nessa forma inteiramente cooperativa. Ainda não tem uma data de lançamento, mas eles estão dizendo em breve, né? Já que tá aí no hype do The Last Jedi, né? O filme, o episódio 8 de Star Wars, né? Que vai sair em breve aí. Então, bem interessante. A Fantasy Flight também publicou mais novidades do sistema de combate do Fallout Board Game, né? O jogo da Bethesda, que teve a versão agora em Board Game pela Fantasy Flight, né? Não é aquela versão Wargame mega cara lá de outra empresa que eu não lembro o nome, mas sim essa versão da Fantasy Flight, que vai ser um jogo de 1 a 4 jogadores. Ele mostra aqui, né, nesse preview, os tipos de inimigos, as faces dos dados, né? Que você tem ali, que você, na hora você rola o dado, você pode dar dano no, tipo, nos membros, no tórax, na cabeça, né? Eu achei isso bem legal, de como que vai funcionar. E a Fantasy Flight também anunciou, pra acabar aqui o bloco da Fantasy Flight, agora há pouco, um game match, né? Não é um play match, é um game match gigantesco pra você jogar o seu Twilight Imperium 4ª edição. O que é esse game match? É justamente onde você vai colocar os sistemas que você vai participar ali. É justamente só pra você colocar os sistemas ali, porque tá tudo bonitinho na mesa. Esse playmatch obviamente tá vindo em comemoração aos 20 anos da franquia, né? Eu gostaria muito, mas eu acho que vai ser bem caro. Ainda não tem data de lançamento, mas em breve a gente vai saber mais novidades. Saindo da Fantasy Flight, a gente vai pra Yellow, onde ela anunciou um jogo chamado Raids. Mais um jogo é da temática de Vikings, né? Ele não tem muitas informações aqui, mas ele vai ser um jogo de disputa, você vai coletando recursos, vai enfrentando monstros para ganhar pontos de vitória. Até ali nas informações ali do Board Game Geek não tem nem o número de jogadores, o tempo estimado, só tem essa informação ali. A Wizards of the Coast, ela anunciou para amanhã, né, no dia 24/11, um jogo, na verdade, misto ali de card game com um board game, onde você tem um deck, você vai utilizar um deck de Magic mesmo, bem na pegada do Magic, onde você vai explorar esse terreno, essa região de Ixalan, ou Ixalan, como que fala, não sei necessariamente, que é um jogo chamado Explorers of Ixalan, ou Ixalans. Ele é interessante porque ele une essa temática de board game com o Magic, e se você quiser saber um pouco mais, vai estar linkado abaixo. E nos Estados Unidos, teve a primeira edição da PAX Unplugged, que foi um evento lá, que a PAX, pra quem não sabe, é um evento que ocorre em várias regiões dos Estados Unidos, né? Ela é da Penny Arcade Expo, que é um pessoal lá que faz tirinhas e jogos pra videogame, e eles fizeram a primeira versão desse evento, né? Um evento bem interessante, porque foi exclusivo pra board game, que normalmente PAX ele é como se fosse, entre aspas, uma Comic Con, mas voltado mais pra videogame, mas tem bastante coisas assim relacionadas, né? Esse evento foi interessante, né? Até o Jamie lá do Secret Cabal fez um vídeo lá dizendo como que é importante, porque ele até disse lá que esse evento foi um evento bem diferente, né? Porque a gente tá acostumado com eventos lá nos Estados Unidos, pelo menos Orange, Gen Con, que você sempre vê o mesmo tipo de público. E esse evento, ele atrai um público diferente, novas pessoas, né? Então foi interessante que seja assim. E durante esse evento, o criador do Legacy, né? O Rob Davoo, e o presidente da Wizards of the Coast, o Chris Cox, anunciaram o próximo lançamento, que vai fazer em conjunto ali, vai se chamar Betrayal Legacy. E olha só, Legacy pro Betrayal. Betrayal, assim, é interessante porque ele já é aquele esquema, pra quem não sabe o que é o Betrayal, é The House on the Hill, que é aquele jogo que você entra com um grupo, é um jogo baseado naqueles filmes B de terror, que você vai explorando uma mansão muito louca. Conforme você vai avançando, você vai passando por presságios até ativar uma maldição. Aí pode ou não ter um jogador traidor, e isso vai ocorrendo até o time contra a maldição e o time amaldiçoado vai se enfrentar ali, né? Até você ter um lado vencedor, né? E assim, pelo menos no jogo lá que saiu em 2004, teve uma nova edição em 2010, são 50 formas de ter maldições no jogo, né? É, a gente jogou esses dias aí num feriado passado, foi bem legal, a gente jogou bastante. E ainda não tem uma data de prevista desse jogo, mas provavelmente vai ser pro ano que vem. Mas é interessante que ver que o Legacy tá explorando muitas possibilidades e vamos ver o que vai sair dessa versão de Betrayal. A Portal Games anunciou uma expansão chamada Discovery pro seu novo jogo, né, que acabou de sair, o Alien Artifacts, e ela tá prevista para sair no meio do ano de 2018, ano que vem, e ela vai adicionar novas cartas, serão mais 50 cartas ali, algum tipo específico de carta vai ser nova pro jogo, né, então pra quem curtiu aí o jogo, ele tá entre os mais hypados ali da Essen, né, então fica aí de olho na expansão Discovery. A Cryptozoic, ela tá expandindo uma série dela, né, uma série que eu ainda não tive a oportunidade de jogar, mas o Excel na época, ele até avisou aqui, o Diogo também falou, que é um jogo da série Epic Spell Wars of the Battle Wizards, e essa nova versão, né, essa nova edição desse jogo vai se chamar Melee at Murdershroom Marsh, né, ela vai estar prevista até o final desse ano ainda, então ainda esse ano vai sair essa versão. Ainda que a Yellow, né, eu não sei lá no comecinho, mas ela anunciou para 2018 um jogo chamado The Crypto, ele é um jogo de times com essa temática de espionagem. Esse jogo lembra praticamente o que pelo que disseram, né, o diário do designer lá no Board Game Geek, ele tem uma premissa bem interessante, bem parecida ali com o Codenames, né? E vamos ver como que vai ser desenrolado pra esse jogo da Yellow. Aliás, fica a recomendação do vídeo do Espionildo. E por fim, aqui no cenário internacional, a Ultra Pro Entertainment anunciou Fighting Words. Ele vai ser um jogo de 2 a 6 jogadores, com essa temática de poker, Texas Hold'em, do Mike Elliott, pra quem não conhece, um dos criadores aí do Dice Master, né? E esse jogo tá previsto ainda pra esse ano, então fica de olho aí pra quem gosta dos jogos da Ultra Pro. E essa semana não tivemos nada no cenário digital, então a gente vai pular já direto pro Kickstarter. Os financiamentos coletivos aqui que a gente separou foram 3 destaques. Um deles é um jogo assim que é arte bonita, eu gostei muito, assim, é um jogo de card game. Ele se chama Space Race Intercosmos. Ele é um jogo de 1 a 5 jogadores e as ilustrações é um show à parte, assim. Eu achei bem da hora o estilo das cartas, assim. E como o nome diz, ele é um jogo baseado na corrida espacial. E faltam 14 dias na data de gravação desse podcast. Ele pediu $22 mil e tá em $52 mil, né? O link vai estar abaixo aqui. O segundo jogo aqui do Kickstarter, né, que tá em financiamento, que eu separei aqui, é o Museum. Ele é da Holy Grail Games. Ele pega a era de ouro ali dos museus e você vai jogar como um curador que vai tentar colecionar o máximo de artefato possível ali pra colocar no seu museu, e cada jogador vai ter um playmat ali bem interessante que vai representar um dos museus, né? Por exemplo, tem o Museu de Paris, tem o Museu ali de Nova York e assim vai, né? Falta 22 dias. Ele ainda não fechou a campanha, né? Ele pediu 41 mil e atualmente tá em 27 mil doletas. Detalhe que, pelo menos a arte da capa desse jogo foi desenhada à mão ali, cara, muito, muito maravilhoso. E por fim aqui, tinha escolhido outro jogo lá de controle de área, mas o Phil, meu amigo Phil, um beijo pra você, ele mandou lá no Telegram pra mim e falou, olha, dá uma olhada nesse jogo aqui, bem interessante. É um jogo chamado Living Planet, ele é um jogo do Christopher Billinger, e a ideia desse jogo é que você vai explorando um novo planeta, você vai coletar o máximo de recurso, você vai trocar entre os jogadores ali, que é de 2 a 4 jogadores, mas tem que tomar cuidado com o novo planeta, você não sabe quais os possíveis cataclismos podem ocorrer ali durante o jogo, né? Ele é um jogo ali que pediu $9 mil e atualmente tá em 36 mil. Ele ainda falta 21 dias pra acabar o financiamento aqui na campanha do Kickstarter. Vamos aqui pro cantinho dos eventos. A gente vai falando que, obviamente, nesse sábado, lá em Pato Branco, aqui no Paraná, no dia 25, das 2 às 5, vai rolar o 9º Cidade em Jogo, um evento bem interessante lá. Eu não conheci o evento, mas eu descobri aí, olhando, por exemplo, lá o pessoal do Covil, eles comunicaram, eu resolvi falar aqui também, né, pra divulgar. Então, se você for de Pato Branco, participe lá do 9º Cidade em Jogo. No dia 2 de dezembro, A gente vai estar lá na Curitiba RPG, a segunda Curitiba RPG, na Biblioteca Pública do Paraná, que vai rolar aqui em Curitiba. O evento que a gente está como parceria aí. E a gente pretende fazer algumas filmagens por lá e tentar jogar um RPG maroto. E a gente se encontra lá, caso você esteja por lá. Então, procure a galera do Jogatina BG lá para bater um papo e tirar umas fotos e jogar com a gente, né? E no Rio Grande do Sul, o pessoal lá tá atarefado, já marcaram vários eventos aí para os próximos semanas, né? Tem evento rolando em várias cidades, tem evento rolando toda quinta-feira na cidade de Pelotas, tem evento no dia 25, né, nesse sábado, lá em Gramado, o Joga Tudo, tem evento dia 26 do 11 em São Leopoldo, o Joga Tchê, dia 25 e dia 9, dia 25 no caso sábado agora, e dia 9 de dezembro em Pelotas também vai ter o Joga Círculo, dia 9 do 12 em Bento Gonçalves, um beijo pro pessoal lá do Another Castle, né, vai ter um evento lá, que é o Meeples na Mesa, e no dia 10 de dezembro em Novo Hamburgo vai correr o segundo Board Brothers, que é um evento que a gente já divulgou aqui, os pioneiros, os bandeirantes dos board games lá no Rio Grande do Sul. Encerra aqui mais uma edição do nosso podcast de notícias. Se a gente deixou de comentar uma notícia bombástica, ou de comentar um evento, ou de comentar aquele financiamento coletivo que tá rolando aqui no Brasil, avise pra gente, a gente vai divulgar aqui nas próximas edições, ou divulgar até mesmo lá no nosso canal de notícias no Telegram, @jogatinabgnews. Lembrando, siga o canal lá, né, que a gente sempre divulga as coisas por lá. Então eu encerro aqui mais uma edição do nosso podcast Notícias. Então deixe seus feedbacks, como sempre. Eu fico por aqui e até o próximo turno.